Salvador, é o TAM Mike Bravo X-Ray, na posição 7 do pátio 3. Prossiga, TAM. Solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente também para aero. Gente, coordenado para aero, me reporta término. Mike Bravo X-Ray. Ok, reportaremos, muito obrigado. Salvador, é o Mike Bravo X-Ray, informa o término giro de motor e marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Gente, então, bom dia. Paulo Salvador na escuta do Mike até o Quebec. Prossiga, Mike até o Quebec. Bom dia, solicitando autorização de reboque do finger de número 6 para o pátio 3, posição 10. Gente, o Mike até o Quebec está autorizado, me reporta ao término no pátio 3. Será feito, grato. solo é o Hotel Quebec retornando. Prossiga. Informando o término do reboque. Obrigado, um bom dia. Gente, tá mais, Hotel Quebec, bom dia.